Projeto X Podcast. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, um Projeto X Podcast totalmente nerd dessa vez. Oh yeah! É, porque os outros não foram, né? Vamos falar de uma das séries mais nerds que já surgiram nas séries terrestres. Nossa, essa frase ficou ruim. Eu tô querendo parecer, tipo, nerd físico falando, eu não consigo, cara. Mas enfim. Nem o normal, no normal você já gagueja, Mug. Olha o poser aí. Será que é porque você não é nerd nem físico? Será porque eu não sou físico? Enfim, mas então, para você que está ouvindo, a gente vai falar sobre The Big Bang Theory. A série que é um estouro. A melhor série do mundo. Uma das melhores. Uma boa série, vai. Haters, manda e-mail para atlas@projetoxpodcast.com.br e vamos falar hoje massivamente de The Big Bang Theory. Então, se você não gosta da série, você vai gostar agora. Eu sou um nerd Mugiwara e eu não sou físico nem engenheiro, mas eu sou um analista de sistemas que é muito nerd. Que coisa, hein? Tá quase lá. Analista de sistema é quase um físico. E na verdade, eu fico muito processo que não tem um programador foda em The Big Bang Theory. Ele fica muito processo. Ai, ai. Não, pera aí, os caras mexem com raio laser, fazem robô e não tem um programador foda, né? Programador, eles são físicos, tá ligado? Eles são físicos, engenheiros, blá blá blá, blá blá blá blá blá blá. Eles jogam xadrez em 3D, mano. Nem o normal a gente consegue jogar. É que, na verdade, eu acho que programação pra eles é whatever, tá ligado? Já... Não, mas o Sheldon programa. Hoje eu tava assistindo um episódio que ele falou, o Raj falou que o Sheldon tava querendo fazer um programa que ia substituir ele no trabalho dele. Eu sou o Kiba e eu não sou louco, a minha mãe já fez o teste. A clássica frase. Esse é bom. Ainda não fizeram comigo. Aham, isso explica muita coisa, né? Por que será, né? Ó o medo, ó o medo. Aqui é o cabeça e nerd é muito mais stream pra mim, vou virar valentão. Meu Deus. Sou hipster agora, não gosto, não quero mais ser. Não quero mais ser nerd. Vai pro underground agora, né? Tá na moda. Aqui é o Seiji. Soft kitty warm, kitty little ball. Happy kitty, sleepy kitty, purr. Não. Começa de novo, tá errado o tom. O Seiji ficou decorando isso só pra gravação, tenho certeza. Eu tô com a letra aqui na minha frente, mano. Hoje nós vamos falar bastante sobre The Big Bang Theory, vamos falar um pouco sobre a série, a produção, os personagens, um pouco sobre a polêmica que traz. Depois de The Big Bang Theory, nerd, virou modinha ou não? E outras coisas a mais, umas referências, algumas piadas que a gente gosta, momentos que nós gostamos. Então acompanhem e vamos começar esse cast. Desfrutar da magia que é The Big Bang Theory. A série retrata o cotidiano de um grupo de amigos ultra-nerds, o Leonard, o Sheldon, o Raj e o Howard, que são pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, a Caltech, que é, na verdade, um instituto bem conhecido também da vida real. É, a cidade deles é... como que é o nome? É Pasadena, né? Acho que é Pasadena, se eu não me engano. E a história, então, fala sobre Leonard e o Sheldon, que são companheiros de quarto no apartamento em que vivem, até que um certo dia eles ganham uma vizinha muito bonita, a Penny, que é muito bonita, mas também ela é uma topeira. em vários sentidos. Então a série a gente vê o contraste, né, entre esse grupo nerd, que é meio desajustado socialmente, e ela, que ela tem um problema na vida social dela. Problemas de amoroso. E não só nerds, como muito inteligente, né, os quatro. Ah, é. O que eles têm de inteligência, eles têm problema de falta de senso comum, cara. Esse é o problema. Com certeza. Ah, mas eles são muito populares. Eles têm vários amigos no MySpace, no Facebook. Opa! 212 amigos no MySpace. Meu círculo está expandido. I have a very wide circle. I have 212 friends on MySpace. Quando você tem aqueles quatro nerds, bem nerds, você tem a gostosa não tão inteligente. Diga-se de passagem. Ah, sim, a Penny ela não chega a ser burra. Mas ela não é inteligente o suficiente pra entender as piadas deles. Então, aí ela fica como burra na história, né? É aquela coisa, né? No meio de quatro caras, ela acaba chamando muita atenção pela falta de inteligência, por não entender tanto de física quanto eles. Ah, mas ela é bonita, ela não precisa disso. É. Ela tem peitos. Falando isso, ela até tava numa... Hoje, assistindo o episódio de hoje, ela tá sem dinheiro, deu... Acho que o Howard vira pra ela. Pô, mas como você sai na rua sem dinheiro? Ela, ah, eu sou bonita, eu me viro. Eu pego, né? É, então, eu não preciso disso. Bom, o The Big Bang Theory é um sitcom, né, que foi criado pelo Chuck Lorre e pelo Bill Prady, em conjunto com o Steve Molaro. Chuck Lorre é um gênio, né, se você for imaginar. O cara só criou Big Bang Theory e Two and a Half Men, as duas séries de comédia mais assistidas nos Estados Unidos hoje. E o The Big Bang Theory, ele é uma série que utiliza muita piada relacionada com ciências, né? Ele utiliza piada de física, matemática, ficção científica. E além disso, eles utilizam piadas que são mais voltadas para pessoas mais geeks, mais nerds, né? Que eles usam piadas de comics, games, internet e até anime já chegou a ter piada no The Big Bang Theory. The Big Bang Theory, por ser americano e ser nerd, as piadas são nerds americanos, né? Então, tipo, às vezes você tem que entrar no contexto do nerd americano e sair do contexto do nerd brasileiro, entendeu? Acho que eu nunca deixei de entender uma piada por ser uma coisa americana, com relação a nerd, pelo menos. É, mas tem coisas nos Estados Unidos que só acontecem mesmo com nerd americano, tipo a loja de comics mesmo, que lá tem... Ah, sim. Exatamente, tipo a loja de comics. Você não tem uma loja de comics, tipo... Ah, vai, até tem uma ou outra aqui, mas é difícil, entendeu? A gente tem comic shops aqui, mas não é no nível de lá, não é uma coisa corriqueira. A mesma forma de distribuição de comics, por exemplo, que a gente vê... A primeira vez que eu fui numa loja de comics, eu me senti em The Big Bang Theory, eu quis... Também! Eu também. Pela primeira vez na vida, eu me senti o Sheldon olhando e falando, já tenho. Got it. Eu também. Mas outra coisa também é que por eles serem americanos, eles falam muito rápido. Cara, tentem um dia, eu sei um pouco de inglês, minha irmã também sabe um pouco de inglês, a gente assiste geralmente juntos, e a gente às vezes tenta assistir The Big Bang Theory sem legenda. Cara, é muito complicado, cara. Até com legenda é complicado porque é muita coisa que aparece rápido. Você tem que ler rápido a legenda pra você entender. É! Porque, e além de ser rápido, tem palavras complexas às vezes no meio. Às vezes você tem que pausar o episódio pra ler. Então, são muitas palavras técnicas, científicas, né, que o leitor comum às vezes não entende mesmo, sabe? Realmente. Pra eles deve ser, até pra eles deve ser difícil às vezes entender um pouco. Vamos falar teoria, colorado, experimento, tudo, mas toda essa parte aqui que o povo não entende, né? Quantas vezes eu já não dei pause no episódio pra ler a fala e continuar depois? Várias vezes. E quando eu assisto na TV e trava e a legenda da TV não sai? E você não pega a piada. Ixi. Pode crer. Você fica pensando, meu Deus, o que eles falaram? What the hell? What the fuck? É, tipo, você fica nesse aí. E a legenda trava. Bom, vamos lá. O programa ele é produzido pela Warner Bros, né? E ele tá sendo transmitido lá nos Estados Unidos pela CBS, desde 2007. A série já tá na sexta temporada, que começou agora em setembro. E no Brasil, a série é transmitida pela Warner Channel aqui no Brasil e já foi exibida no SBT. Sendo que no SBT não deu muito certo por causa do horário, né, que ele era passado. E aí... cancelaram. É, audiência, né? Acabou. Se bem que o Two and a Half Men passa até hoje, todo dia. Mas é que eu acho que é... essa é uma série que eu acho que não funciona dublada. Também. Esse é o problema... Esse acho que é o problema principal de The Big Bang Theory. Dublagem é complicada. Pra ver a tradução do título, Big Bang a Teoria. Como assim, mano? Ah, o DVD que eu comprei da série tá assim, não fala assim. Mas é... Mas não vem dublado, né? No DVD não vem dublado. É, não tem dublado, só tem legendado. Mas o título dessa série eu acho bem legal, é boa sacada, né? Porque Big Bang, na verdade, tem uma peça de conotação sexual, né? Então ele fala assim, a teoria Big Bang, ó... Oh. É, a série teve já, embora ela seja uma série nova, ela já tem um monte de prêmios, cara. É impressionante, porque ela mal chegou e já foi começar a ser indicada, entendeu? Ela mal apareceu e todo mundo já tava falando dela... É óbvio que ela ia ganhar prêmios. Aliás, é impressionante como o Jim Parsons ganha prêmio, né? Nossa, não, mas também é assim... Até uma coisa que eu ia deixar pro nosso pra frente, mas aproveita agora. O Jim Parsons, ele é um dos melhores atores que eu já vi, cara. É impressionante. O personagem que ele faz, assim, é impressionante. Não, e não só esse personagem, qualquer personagem que ele faz. Porque eu já vi outros personagens dele, todos são bons. É difícil achar um personagem dele que não é bom. Nessa série, esse personagem se destaca muito, né? Não tem jeito. Ele dá pra dizer que ele é um dos pilares da série, né? Eu acho que, assim, ele ali, sem ele não funcionaria. A série não teria tido sucesso. Ele é o cara mais estranho. Quando você pega uma série cômica, sempre tem que ter um cara muito estranho mesmo, muito bizarro. Nossa, mas olha, eu fico pensando, ele deve ser realmente, tipo, meio estranho assim na vida real, cara, não é possível. Ele é, se você pega entrevista dele, eu já vi ele nesses talk shows americanos, e ele tem um pouco, o jeito de falar é meio parecido, mas ele não fica com aquela de ficar mexendo a cabeça, só o olho, você vê que os trejeitos são do personagem. Aquelas esquizofrenias do Sheldon. É, então, mas a voz é a mesma. Não, ele é um ator, né, ele treinou isso, mas... É, exatamente. Hoje ele já deve até ser difícil, acho que, pra ele sair do personagem, né, ele já tá há 6 anos. Que nem acontece com alguns atores como... Robert Downey Jr. Hoje ele é o Tony Stark. Isso! Nossa, tirou da minha boca! Eu não sei, mas só de você assistir The Big Bang Theory, você começa a agir como os personagens. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas aconteceu muito comigo. Com certeza, cara. Acontece um pouco. Eu acho, particularmente, que eu já virei intolerante à lactose, cara. Gases, né? Depois que eu assisti The Big Bang Theory, eu me considero uma pessoa mais sádica, porque eu não era tão sádico antes. Mas peraí, você aprendeu isso com o Sheldon, né? Sarcasmo. Aprendi isso com o Sheldon, porque eu me identifiquei com ele e falei, puta, eu sou igual ele, então eu vou agir como ele. O Kiba, você precisa de uma plaquinha de sarcasmo também? Não, o sarcasmo eu entendo e eu também não sou tão inteligente, mas eu me... Como pessoa, eu acho que eu me identifico um pouco com ele, não sei. É que é só quando ele vira e fala, droga, agora que eu tava pegando essa coisa do sarcasmo. Mas o vício do Bazinga continua, né? Bazinga. Mas é legal que Bazinga você consegue encaixar no cotidiano. E, tipo... É. Dá pra encaixar em qualquer situação, Bazinga. You fall in my little joke again, Bazinga. E o legal é você fazer Bazinga e colocar os dedinhos pra frente e apontar pra pessoa. Bazinga. A pessoa vai te achar um louco, mas beleza, tá dentro. Em 2009, ele ganhou o Television Critics Awards como melhor série cômica e melhor desempenho individual de comédia. Quem ganhou esse prêmio foi o Sheldon, né, o Jim Parsons. E em 2010 ele ganhou 2 prêmios. Um como comédia favorita e outro pro melhor protagonista em série cômica do Jim Parsons. E em 2011 ele ganhou um Globo de Ouro e um Emmy Award. É, o Emmy Award ele já ganhou em 2010 e 2011. Ó, e vamos dizer, o Emmy Award é o prêmio mais importante em série de TV. Então, não é qualquer coisa. O Globo de Ouro também é um prêmio muito relevante no começo do ano. Então, esse cara tá sendo consagrado, o Jim Parsons, sabe? É que assim, quem podia competir com ele era o Charlie Sheen, né? Vamos ser sinceros. É, só que o Charlie Sheen agora tá mais bêbado do que não sei o quê. É, ele deu uns probleminhas, deu uns pitis também, sumiu pra caramba. Aliás, aguardem o cast de Two and a Half Men, né? Oh, yeah. Provavelmente, oh, yeah. Vamos começar... Um dos personagens que mais me agrada, que é o Leonard, o Johnny Galecki. Ele é um físico experimental. É a área dele, a física experimental, né? É, ele possui um PhD na área e um incrível QI de 173. Ah, bem acima da média. É apaixonado pela vizinha, postinho bonito, que é a Penny. Apesar de, às vezes, no início da série, eu não consegui expressar isso direito. Com o decorrer, você vai vendo que vai rolar um affair entre os dois, entendeu? E que esse affair vai acontecer muita coisa. Ele, como eu, depois de ter assistido a série, é intolerante à lactose. Gases, né? Vale lembrar que o QI médio de uma pessoa é 100, né, das pessoas. Então, se ele tem um QI de 173, o QI dele é muito acima do normal, né? Na verdade, o QI 100 já é considerado acima da média mundial. É, que a média mundial acho que é 80, né, uma coisa assim. É uma coisa assim. Mano, na boa, meu QI deve ser 2. 2. 2. Eu tô vendo aqui, ó, de 90 até 109 o QI é inteligência normal. De 110 pra cima é acima da média. De 90 a 109, eu devo ter uns 89. 89 é embotamento. Você deve ter 50, Mugi. 50 raciocínio lento. Ah, é isso aí, ó. É isso aí. acima de 140 ele é considerado um gênio. É, mas mesmo ele tendo um QI tão alto, ele é um pouco judiado pelo Sheldon. por ser um físico experimental. Que segundo ele é uma coisa ridícula. Ele sofre alguns problemas pelo fato da sua mãe ser uma bióloga, cientista extremamente foda e mega conceituada e papapá, papapi, papapá. E ela sempre trata o Leonard meio como um experimento, de vez de como um filho. A mãe dele era pra ser a mãe do Sheldon, né? Né, na verdade, eu acho que teve uma troca de mães aí. O que é divertido é que o Sheldon, ele tem uma puta de uma amizade com a mãe do Leonard. É uma admiração, né? Total. Tanto que ele chega a dar uns pega com ela, né, mais pra frente. Não, lembra disso? Meu Deus do céu. Why is Leonard softly banging his head against his bedroom door? Speaking of warm feelings, come here. E é engraçado que o Sheldon sabe mais coisa do que acontece do que o Leonard. Ele fala... Ela fala assim, ah, o seu cachorro morreu. Ele, quando? Aí o Sheldon, acho que foi dia tal. Ele, mas como que você sabe? Ele, ah, a gente troca e-mail, que eu não sei. Não, mas o Leonard, pra mim, ele é um personagem muito engraçado, porque ele é o único nerd, assim, do grupo que tenta ser uma pessoa normal, apesar de ser nerd. Ah, é, ele é o mais normal ali, assim. É o que mais tenta, né? Ele tem mais senso comum, né? Vamos dizer. É, ele é o que mais tem noção das coisas, né? Ele é aquele cara que fala, ô... Vocês estão malucos, velho. Isso não faz sentido. Mas ele é o personagem que eu menos gosto. Ele normalmente, o que é legal é que, assim, no comecinho da série, ele começa a querer parecer legal pra impressionar a Penny, né? É. Só que ele nunca consegue, porque os amigos dele não deixam e porque ele também não se deixa, né, ser normal. As abordagens dele é sensacionais, sabe? Um monte de analogia de física, de matemática. Quando ele começa a se explicar, a tentar fazer a Penny entender o que ele tá falando, ele só se complica mais. Isso que é engraçado. É o personagem que eu acho que eu menos gosto dos quatro principais. Ah, sei lá, eu gosto bastante deles. Ah, pelo menos ele foi o que mais pegou mulher em toda a série ali. Exato. Isso é verdade. Eu não vou dar spoiler. Quem ele pegou? Ele pegou a Penny, A Leslie Winkle. Ele pegou a irmã do Raj. Isso. Ele pega uma chinesinha quando mostra aquele episódio do passado, na terceira temporada. Ele tá pegando a chinesinha. É, ele pegou a chinesinha. Da Coreia do Norte, moça. Coreana. E ele pegou a médica também, não era a médica, a mulher lá? Ah, é, tinha, né? Verdade. E ele pegou uma gordinha também, que o Howard queria pegar. É, ele... E pegou a moça da loja de comics também, né? Caramba, ele pegou bastante mulher pra um nerd, né? Pegou, é. Então. Bom, ele é o mais esforçado, né? Então, pelo menos ele conseguiu alguma coisa. Mas ele... E uma coisa, eu acho que ele assim, fisicamente ele é o mais estranho dos quatro. Fisicamente? Porque ele é baixinho, mais fortinho. Pera aí, só porque ele é baixinho, eu sou baixinho também. Não sei, eu acho ele fisicamente, você olha na rua, imaginando, sem conversar, ele é o menos normal dos quatro. Não sei, na minha opinião, o que deixa ele muito estranho é o óculos, que ele usa o óculos um pouquinho pra baixo. É meio que, acho que é uma mania do Leonard mesmo. O óculos dele não fica pro olho inteiro. Tipo, se você olha bem, o óculos dele tá um pouquinho pra baixo do nariz, é meio estranho. Isso deixa ele estranho mesmo. É, eu acho que dos quatro, pelo menos pra mim, se eu cruzasse na rua, seria o que eu acharia mais estranho. Bom, é o que você reconhece como nerd de cara, né? Porra. Sim, é, ele tem aquela coisa mais do estereótipo físico. Muito. Eu ainda acho que encontrar com uma pessoa com cabelo de Beatles ia ser mais estranho. Meu Deus. Ah, mas daí você não fala que ele é nerd. Só faltou a camisa xadrez. Aí, pô. Você fala que ele é um fanático por Beatles. Então, tirando a fivela de cinto, que normalmente tem um tema... Né? Mas tudo bem. Não, a fivela do cinto e a gola, tipo, né? A gola de Star Trek. Com certeza, a gola de Star Trek. O Sheldon Cooper, ele é um físico teórico. Ele é um prodígio que conseguiu entrar na faculdade com 11 anos, quando ele tava na quinta série. E ele conseguiu pegar o PhD dele com 16. Primeiro PhD. Então, ele é foda. Detalhe, o Cis tá tentando até agora, né, Cis? Oh, não é fácil não, gente. Pera aí. O Cis tem umas 4 vezes mais que o Sheldon, então dá pra imaginar. Ele tem um QI de 187, então ele, de todos, ele é o que tem o maior QI do grupo, né? Com certeza. Apesar de ser o cara mais inteligente do grupo, ele não consegue entender as relações humanas. Então ele não compreende o sarcasmo, ele não consegue sentir nada por ninguém. Não, compaixão, ele não entende o que é compaixão, o que é amizade, ele não... Compaixão, ele não tem pena, não tem, não, ele não sabe o que é ser amigo das pessoas, ele não sabe nada. Ele acha que precisa ter o livro de regras da sociedade. Né, amizade é um contrato, né, você tem que ter um contrato com regras e cláusulas pré-estabelecidas. É, e ele é obsessivo compulsivo um pouco esquizofrênico e completamente louco, na minha opinião. Ah. Não, ele não é louco. A mãe dele fez o teste, né? O que é legal também na relação dele com a mãe dele é que a mãe dele é da igreja, né? E ele não aceita a igreja. Porque ele é um cientista e tal e... É as explicações de tudo da vida. Mas Jesus vai te salvar. Mas, não, mãe. E o que é engraçado na mãe dele é uma pessoa que eu tava assistindo há pouco até. Que a mãe dele chega e começa a orar, a rezar no meio, na hora da refeição. Aí ela dá a mão pro Howard e pro Raj. E os dois são de religiões diferentes. Um é judeu, outro é indiano, outro é hindu. Então, ficou muito engraçado. A mãe do Sheldon também é uma ótima personagem, na minha opinião. E ela é muito engraçada. A mãe dele é muito personagem. E assim, ele é um personagem, assim, incrível, né? Se você for imaginar... A construção dele, essa coisa dele ser totalmente racional, ele é quase uma máquina, né? Porque ele não entende sentimento, ele não sabe, pra ele não faz sentido. É uma coisa desse negócio de ser robô, cara, porque todo mundo... Tem uma piada interna que eles falam, pô, ele é um robô, né? Não, pera aí, ele é um robô. Não, ele é um alien, né? Eles ficam tentando descobrir o que ele é. É um alien? Ele é tudo, menos humano, né? Mas ele tem o personagem dele lá, o Sheldor, que é a dominação mundial lá. Sheldor. E você vê que é engraçado porque ele tenta entender, mas tipo, você vê que realmente pra ele não faz sentido aquilo. Ele não é que ele é chato, ele fala. Ele tenta entender, ele vira e pergunta: e o que eu faço agora? Eu dou risada. Ele dá risada, ele finge, ele força uma risada muito engraçada. A risada forçada dele é muito bom. Aliás, eu gosto do Sheldon porque ele se identifica muito comigo na questão de quando ele não quer fazer alguma coisa. Porque quando alguém pergunta pra ele, ah, por que você atrasou, né? O que aconteceu? Ah, nada, é que eu realmente não queria vir. Ele é direto. Ele é sincero, né? É que ele é lógico, né, então... É porque ele não tem noção do que é errado socialmente. Ele não tem noção de hábitos sociais, de você fazer aquela mentira social pra você falar, oh, não, me atrasei, não, a festa está muito boa. Ele não faz, então ele não tem essa noção. É muito engraçado. E ele, assim, é engraçado que ele é totalmente metódico, né? Então ele tem essa coisa de ele não querer fugir da zona de conforto dele. Então ele tem um calendário estritamente fechado que não dá pra fugir, até as camisetas dele. Tipo, quinta-feira é dia da camiseta do Flash. Sexta é dia da camiseta do Lanterna Verde. Então, sabe? O que é legal também é que ele não consegue mentir pelo fato dele ser totalmente metódico. Ele se mata pra contar uma mentira e pra conseguir manter essa mentira. É engraçado que ele fala que é mentira. Ele fala assim, a mentira, você imagina a mentira? É uma coisa que eu vou ter que segurar pro resto da vida. Então a partir desse dia eu vou ter que repensar todos os meus atos pra não liberar a verdade sobre esse fato. Então, quer dizer, pra ele é uma coisa insustentável uma mentira. É, aquela história. Por que você me contou um segredo? Eu nem disse se eu queria agora guardar esse segredo. Pô, que coisa. Ele fica bravo. Mas essa parte dele ficar metódico, ele fica meio lunático. Porque, por exemplo, ele tem um lugar dele do sofá e ele explica exatamente por que esse lugar é... esse lugar é especial. E toda vez que ele vai explicar o lugar no sofá, todo mundo já sabe, todo mundo, ah, de novo isso. Não, não, o legal é quando, tipo, alguém novo chega e fala, ah, posso sentar aqui? Aí tipo, a pessoa fala, alguém fala, não, aí, por quê? Aí todo mundo conta, não! Ah, eu tava vendo também outro episódio que até a Penny decorou quando ela conta pra Bernadette. Ela fala, né, porque no inverno, Ele é perto do aquecedor, a ponto de eu ficar aquecido, mas não tanto pra eu suar. No verão, ele fica perto da janela, a ponto de eu sentir uma brisa, mas não de eu sentir frio. Ele fica num lugar estratégico na televisão pra poder conversar sem perder o foco. Tipo, é muito engraçado. Não, mas se você ver bem, o lugar é perfeito, né? E o que é legal é que até na casa da Penny, depois ele encontra um lugar que também é bom pra ele. Ele fica procurando o lugar, né? Não é o ideal, mas é o bom. É, e o legal, as cenas mais engraçadas do Sheldon é quando ele tá fora desse ambiente, da zona de conforto dele. Então quando você leva ele pra um lugar que ele não se sente à vontade, acho que quando tem as melhores cenas, assim, ele não sabe como agir, que ele fica maluco. Meu, então, logo no primeiro episódio, quando a Penny senta no lugar dele, que ele começa a procurar outro lugar pra ele sentar. Cara, é hilário, ele não consegue sentar em lugar nenhum que não seja dele. Isso é meio falho, porque depois aparece ele sentado em outros lugares depois, né, mas... Tipo, é engraçado. Não, e tem o caso do café da manhã, ninguém pode fazer um café da manhã diferente, né? Se é dia do waffle, não pode fazer torrada. Agora, uma coisa assim, um dos episódios que eu mais gosto de The Big Bang Theory, que mostra já o Leonard sendo o Leonard e o Sheldon sendo o Sheldon, é o episódio que mostra o Leonard chegou ao apartamento do Sheldon pela primeira vez, né? E, inclusive, tem a participação do Glenn, do The Walking Dead. O pior é o contrato do Sheldon, né, pra você virar um companheiro de quarto, porra. Muitas coisas. Cara, se você um dia viajar no tempo, volte aqui pra falar com a gente. Na boa. O Leonard deveria estar muito desesperado, cara. Não, mas ele explica, que ele fala, era muito barato, eu precisava de um lugar, e parecia que ia dar tudo certo. E tem a questão também, depois, que nesse episódio explica por que o elevador não funciona, né? Que o Sheldon meio que salva a vida dele. Ah, sim. O elevador não funciona há anos, né? É, não, desde que começa ele já não funciona. Começa com o primeiro episódio a Penny tentando subir pelo elevador. Funciona. O legal do Sheldon, ele tem um pouco de transtorno obsessivo compulsivo, né? Vê como na forma que ele vai bater na porta da Penny, ó. Penny, Penny, Penny. É ritmo de três, né? Não, e tem as variações. É, ele tem um chique muito forte. Não, e não só na da Penny. E não só na da Penny, quando ele bate na porta do quarto do Leonard também. Tac, Leonard, tac, Leonard. Não, e quando eles estão juntos, é Leonard Penny, Leonard Penny. Ele tem um chique muito forte. Quer ver um exemplo ótimo de chique forte do Sheldon? I forget my flash drive, I forget my flash drive, I forget my flash drive. Não, esse é no trem, que ele... You forget your flash drive. Ele fica... Mas o melhor da batida na porta é quando ele é o flash. Ele... Penny. What the hell is wrong with you? I'm the flash. I knock a door 30,000 times. What the hell is wrong with you? I'm the flash. I just knocked 30,000 times. Não, outro que é legal é quando ele vai bater na porta da Penny. Toc, Penny. Aí ela, toc, Sheldon. Sheldon, ele toma um susto porque quebra o que ele tá fazendo. Ou quando ela responde, quem nós amamos? Penny, quem nós amamos? Penny, quem nós amamos? Penny. Fica trolando ele. É, isso é muito bom, cara. É. Outra coisa que a gente não comentou, só que ele é inteligente, ele sabe disso, né? Ele é o cara, ele fala, ele acha que ele é o cara mais inteligente do mundo. É muito engraçado. É, ele quer ser o líder sempre de todo mundo, ele quer ser o capitão do time de paintball. Ele é o cara que manja de tudo, né? Mas sério, tem um episódio de paintball com o Sheldon, cara. Que ele se sacrifica? Que é épico pra mim. Ele faz um discurso tão foda e todo mundo vai pra cima, cara. Eles estavam quase... O que ele... Eu já até sei, é o primeiro episódio da quarta temporada. Que ele faz o discurso, aí ele sobe em cima da montanha e fala, ah, o pessoal do departamento de... Como é que é? Geologia, não é? Geologia. O pessoal do departamento de geologia é tudo burro, não sei o que ele fala. Aí os caras começam a atirar nele. Aí quando ele cai morto... Quando ele cai morto, tipo, devagar, que nem o que, todo mundo sai correndo. Não! Nossa! Aí ele fala, esse pode ser o começo de uma religião nova. Ele fala, não, você morreu como... Acho que ele fala, é general dele. Não, eu morri como brigadeiro. Eu me dei uma promoção antes de morrer. Personagem incrível, né, cara? Entra fácil no hall de melhores personagens ever. Tanto pelo ator, quanto pela construção, tudo. É impecável. O personagem é impecável. Ah, as sacadas, né, um monte... Os convidados que ele vai tirando também. Porra, tem muitas referências que ele faz, cara. Cara, a cena que ele vai na casa do Stan Lee é muito hilária, velho. Nossa. Nossa, esse é muito bom, cara. E temos que falar também que o Sheldon tem um arquirrival, né, cara? O Ethan! Mas de repente, BAM! Howard Wolof. O Howard Wolowitz, ele é um engenheiro aeroespacial, é judeu, mulherengo. Ele tem um pequeno problema com a mãe dele, que ele briga com ela e não desgruda da mãe. Puta vida. Howard! Ele não consegue sair de casa, né? É o melhor exemplo de amor e ódio do mundo. Aliás, eu sonho com um dia que a mãe dele vai aparecer no negócio. Até agora a gente só conhece a voz dela, né? Eu também, cara. Só ouvi a voz. Cara, na boa, sabe como ela vai ser? Ela vai ser a mesma personagem que a Bernadette, só que velha. É verdade, olha, boa sacada, né? Igualzinha. Não, se você for ver a Bernadette, ela já pegou os vícios da mãe dele. Não, é muito engraçado. Tanto que ele confunde. Não, vai ser igualzinha a Bernadette, a mesma atriz. Só que, tipo, vão passar, tipo, uma mega maquiagem, megas efeitos, e ela vai ficar velha. Mas eu acho que ela só vai aparecer quando a série tiver, tipo, no último episódio, sabe? Pra acabar. Talvez, né? Sim, mas vai ser a Bernadette. É um daqueles mitos por trás da série, né? Quem será que é, né? A mãe do Howard. É legal que a mãe dele sempre estraga tudo que ele vai fazer, né? Ela, você tá aí brincando com seus amiguinhos? Ele, eu não tenho amigos, eu tenho colegas, é. Hey, buddy, what brings you to my little slice of hell? Who is it? It's Leonard! You're gonna have to play outside! I'm not dressed to receive! No one cares, Ma! So what's up? Você já deu a descarga! Não são meus amiguinhos, são meus colegas de trabalho. Venha cortar as minhas unhas, Howard! Não, um que é muito bom é quando eles vão na casa do Howard, batem na porta dela. Quem é, Howard? É um estuprador dele! Que estuprador que bate na porta, mãe? Howard, quem está no telefone? Como eu vou saber se eu estou falando com você, mãe? Não. É legal que os dois só se conversam gritando, né? Só. Uma coisa que eu gosto do engraçado do Howard é porque ele é zoado por todo mundo, porque todo mundo tem um doutorado, menos ele. Ele tem apenas um mestrado de engenharia mecânica. É engraçado que ele fala, não, mas eu tenho um mestrado deles. Quem não tem? É tipo, pra eles mestrado não é nada, né? Não, mas o mestrado é no MIT. É difícil, sabe? Ele é válido como doutorado. Sei. Até a Penny já zoou com ele uma vez, falou assim, teve um professor pesquisador que tinha um doutor, assim, olha, então você doutor, ei Howard, você tem muitos amigos doutores, cara. Pior que é, a Penny já zoou ele. É legal quando chega o chefe do departamento e ele começa a chamar todo mundo, Dr. Cooper Polly, Dr. Cooper, Dr. Hofstadter, dele, Howard. O Howard, o que é legal dele é o fato que, assim, por mais que ele seja só, tenha só um mestrado, ele constrói máquinas que vão pro espaço. Pra NASA, né? Ele trabalha na NASA também, ele, né? Ele desenvolve coisas pra NASA. E ele se vangloria disso, né? Ele fica... Todas as mulheres que ele conhece, ele tenta falar pra ela, eu construo aparelhos que vão direto pro espaço, pra base espacial, que não sei o quê. Mas isso não adianta nada, ele nunca arruma ninguém. Uma vez ele fez um braço robótico, né? Aí ele falou assim, esse braço robótico está me dando ideias, né? Isso. Só ficou preso o braço robótico, travou, cara. Outro episódio que é legal também é o que ele chega com uma menina mó bonita na festa, aí ele tá do lado dela e tal, ele vai abraçar ela lá, ó. Se for abraçar é mais caro. É muito engraçado. O bom do Howard é que depois ele consegue arrumar uma namorada, sabe? Que é a Bernadette, a gente vai falar mais pra frente. Mas ainda assim, ele teve uma vida feliz, né? Mais à frente na série. O que eu acho mais legal do Howard são as fivelas do cinto, cara. É uma fivela mais legal que a outra, velho. Fivelas. É, aliás, ele faz muitas piadas de judeus também, né, na série, né? É, ele brinca com isso. Vamos falar do Raj. O nome é Rajesh Kutrapali. O ator é o Kunal Nair. É, ele é um astrofísico de partículas, né? Vixe, olha só. Olha só, é uma coisa bem específica também, né? Ele é um indiano de Nova Delhi que veio para os Estados Unidos para trabalhar na universidade e realizar pesquisa. Ele também tem PhD na área, mas eu acho que a característica mais marcante dele é que ele é muito tímido com mulher. Ele não consegue falar com mulher, literalmente, nada. Só que logo no início a gente aprende que se você der breja para ele, ele consegue falar. Exatamente, com bebida alcoólica ele consegue falar e ele, por incrível que pareça, é o mais que tem melhor desenvoltura entre os quatro, pra falar com mulher quando tá bêbado. Pior que é, ele fica extremamente espontâneo, sabe? Não, e tem até um episódio que ele pega uma mulher sem abrir a boca, sem falar com ela. É verdade. Pô. Só olhar, ele só olha pra ela. O melhor episódio é que ele pega a menina que é surda. Aí até que o Howard tá traduzindo a conversa dele. Pergunta se ela gosta de música. Pergunta o que ela gosta dele. Você tá falando sério, né? Ela é surda. Falando ainda da parte de bebida do Raj, uma coisa que eu acho interessante é que isso é psicológico. E isso mostra muito bem no episódio do trem, que ele pega uma cerveja sem álcool e chega, tipo, falando a mil com a mulher lá. É a atriz que faz a série do Exterminador do Futuro e ela faz também o The Cape. Ela faz essas duas séries. E aí depois de quando ele descobre, ele trava. Quando ele descobre que a cerveja não tinha álcool, ele trava. Na verdade, nesse episódio que eu me lembro, todos o Howard, o Leonard e o Raj estão tentando dar em cima da mulher. É isso. E ele bebe a cerveja sem álcool, sem saber, e acho que é o Howard que chega e fala, essa cerveja é sem álcool. Só pra fuder com ele. Não, ele vira assim, olha aqui a cerveja, lê o que tá escrito aí dele. É que ele fala, no alcohol beer. Ele trava. Aliás, o Raj, ele tem uma tendência gay muito forte, né? Ele é muito dependente do Howard, né? Dá a entender que ele tem uma certa atração até pelo Howard. Tanto que a piada inicial, como o Raj e o Howard ficam muito juntos, falam assim, ah, casal gay, né? Casal gay. A mãe do Leonard fala isso, né? Ela fala, não, e essa teoria, esse relacionamento homossexual de vocês aí? Aí eles falam, não, não sei o que. Daí, porque outra coisa é que o Raj, ele tem a mania de tudo que ele quer falar quando tem uma mulher, ele fala no ouvido do Howard pra ele repetir. É. Né? E isso também é outra coisa que é muito, muito gay, né? E outro detalhe, até hoje o Raj é o único que não tem namorada, né? Namorada fixa. Mas olha, ele já pegou bastante gente também na série. Pegou muito, hein? Olha só. Teoricamente, na verdade, até eles são nerds bem pegadores. Menos o Sheldon. O Sheldon já pegou duas já na... Na Emma Farrow e a mãe do Leonard. Na verdade, ela pegou ele, né? Na verdade. É, ela pegou ele. Uma coisa que é engraçada é que ele faz muita piada, ele mesmo faz muita piada com a própria, com a Índia e a cultura deles, né? Eles brincam muito com o fato de ser da Índia ser um país de terceiro mundo, ser um país pobre, que é lotado de gente. Chega a ser até um pouco racista, mas isso acaba deixando a série mais engraçada, né? É, eles não têm medo, entre aspas, de brincar com as culturas. Na verdade, eles põem alguém da raça pra falar, ó, a gente tá brincando eu com a minha raça. Entre a raça, né? Vamos botar entre aspas raça. Ah, isso aí é tentar justificar uma piada racista, sabe? Mas, sei lá, viu? É, mas não. O que é legal também do The Big Bang Theory é que eles põem a situação contrária. Não sei se vocês já viram, tem um episódio também que juntam os quatro e começam a zoar com o namorado burro da Penny. É, a versão do... Eles faziam o bullying com o cara. Ah, é. Cada sacada. É, também. É um estereótipo também. É, um estereótipo. É o estereótipo do cara, que é o cara que na escola ele era o fodão, agora o cara trabalha, ele faz cardápio. Esse cara, eu não lembro o nome dele. Eu lembro que ele tem uma empresa de fazer cardápio. Mas a série é mesmo constituída de estereótipos. O humor dela tá em cima dos estereótipos mesmo. E da exploração dos estereótipos, a inversão de papéis em algumas situações. Por exemplo, tem situação que a Penny salva a pele deles. O diferencial é que ela tinha muitas referências científicas, muito de nerds, muito de comics, mas depois foi decaindo um pouquinho, sabe? E entrando mais na parte de estereótipo mesmo, de coisa geral, cultura geral. É, tanto que depois vai introduzindo personagens que não são tão nerds, que acabam ficando importantes, que é a Emma Farrow e a Bernadette, né? Na verdade, muitas piadas situacionistas, na verdade. É uma pequena crítica que eu faço ao Big Bang Theory. Eu acho que é justamente por pegar nesses estereótipos, assim, puxar bastante as piadas pra eles, que existem alguns haters da série, entendeu? Mas, sei lá, é também justamente por ter esses estereótipos e pegar tanto, assim, neles, que existem várias pessoas extremamente fanáticas pela série. É aquela série, ame ou odeie, né? 880. Uma vez eu ouvi um comentário que eu achei até triste. Foi num blog aí, que eu prefiro não comentar o nome. Mas, o que a pessoa fala de The Big Bang Theory? Fala que a série é feita pra você rir dos nerds e não rir com os nerds. E eu não acho que seja isso. Tem as duas situações. Tem as duas situações, concordo. Mas eu não acho que seja uma série pra isso. Eu acho que é uma série para os nerds que são nerds mesmo gostarem. E para quem não é nerd também gostar, sabe? É uma série feita pros dois públicos. Isso que eu acho divertido. Quando fazia aquelas piadas científicas, sabe? De física, matemática. Nossa, eu dava muita risada, cara. Ou a piada do efeito Doppler. Porra, é sensacional, cara. E tem muita gente que não entende, né? Então não é pra você rir dos nerds. Porque os nerds, eles estão lá pra ensinar coisa. Você acaba aprendendo coisa também assistindo The Big Bang Theory. Então, no começo ela era assim mesmo, cara. Nas primeiras temporadas. Ele perde um pouco esse lado de piada mais focado pro nerd. Ele vai abrindo um pouco mais o leque de temas de piada. É, eu acho que perdeu um pouco o foco depois, ao longo das temporadas. Mas isso a gente discute mais, né, Frank? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da Penny, que é a... Que é a loira burra. Interpretada pela Kylie Coco. A Penny é uma garçonete da Cheesecake Factory, só que ela é uma aspirante atriz que veio de Nebraska. Ela sonha em ser atriz, mas até agora ela não conseguiu nenhum trabalho, né, desde que ela se mudou pra Califórnia. Ela é vizinha do Leonard e do Sheldon e possui um monte de casas amorosas, mas ela nunca consegue ficar muito tempo com nenhum namorado. Sempre acaba dando alguma merda. Só uma coisa que eu lembrei agora, se eu for de ser vizinho, eu lembro que nesse episódio que o Mug falou, que eles lembram faz o passado, quando o Leonard chega no apartamento, ele bate no que vai ser o apartamento da Penny, sai um negão vestido com um vestido rosa. Vocês lembram disso? É, era um travesti com problema de pele, que de dia era policial e de noite era travesti, era uma coisa assim. É muito bom, ele tá botando o brinco dele. Que é, ó? Não, nada não. E eles têm também aquela coisa dela ser também a caipira, né? Sim, tem muito disso. Eles fazem muita piada desse estereótipo disso, que ela... Até que o Sheldon vira e mexe e fala que, ó, você era a rainha do milho. É que a Penny, ela é engraçada, porque assim, ela tenta de tudo fazer as coisas certas, mas nunca nada dá certo pra ela. Ela tem aquele jeito também de bagunceira, né? Não, ela é totalmente... Ela é o contrário do Sheldon, né? Ela é totalmente o oposto. Enquanto o Sheldon tem tudo metodicamente certinho, tá tudo etiquetado, tudo não sei o que, ela não tem regra nenhuma, é tudo jogado na casa dela. Isso aí, Penny, é nóis. Ó o Mug. Ó com quem que o Mug se identificou na série, né? Vamos lá. Não posso falar que não é verdade, não. Ah, assim, eu gosto da Penny, eu acho que ela é uma boa personagem. A atriz que faz ela é muito boa também. Eu acho que ela e o Sheldon são que seguram mais a série, porque eles são um contraste. Eles são contrários e eles batem muito de frente, né, os dois. Isso que é legal. É, coisas que eu acho legal é quando tem aquelas cenas, tipo, da Penny com o Sheldon discutindo. Sheldon, você mudou o Wi-Fi? A senha da Wi-Fi? É, ou então quando eles pegam o jantar e ela bate na porta bem na hora do jantar, né? Sempre. E é sempre a Penny que faz as perguntas que não podem fazer, né? Tipo, o Sheldon fala, não sei o quê, porque agora eu vou virar um robô dela. Por quê? E todo mundo, não! Porque ele começa a contar toda a história. Não. Mas as conversas do Sheldon da Penny são muito boas, cara. Na verdade, isso eu acho que é mais no início. Então, ao mesmo tempo que eles estão sempre batendo de frente, eles também sempre põem episódios que eles estão juntos, tipo, conversando como amigos. Isso que é legal também. Tem uma legal, por exemplo, o Sheldon fala, por que você está chorando, Penny? Penny, porque eu sou estúpida, Sheldon. Ah, isso não é motivo pra chorar, todo mundo chora quando tá triste. Por exemplo, eu choro porque os outros são estúpidos, isso me deixa triste, cara. Isso me deixa triste. Ele tenta ajudar, mas ele não consegue, né? Tenta ajudar do jeito dele. É aquela coisa, ele não tem a noção do que é. A maioria das coisas que o Sheldon fala, tipo, pra deixar o moral da pessoa baixa, não é porque ele quer deixar a moral da pessoa baixa. É simplesmente porque ele não tem essa noção, esse discernimento de que aquilo vai ferir os sentimentos da pessoa, entendeu? Eu acho que um dos episódios mais engraçados de toda a série é quando o Sheldon tenta ensinar física pra Penny, porque ela quer descobrir o que o Leonard faz. Cara, esse episódio é muito bom. Aí ele fala, é muito engraçado. Na Grécia, uma noite quente, ele começa a contar, tipo, do zero. Aí ele chega numa lousa cheia de coisa, aí ele vira assim, porque se massa vezes gravidade é igual aceleração vezes massa, o que a gente pode entender dela? Que Newton era um cara esperto dele. Não, ela. 5. Ele, não, ela. Física dele. Oh, my God. Aí ela. Peraí, eu não entendi. Volta aquela parte. Qual? O que era a parte da Grécia? Na Grécia Antiga. Esse episódio é muito bom. Bem, mas, olha, falando de Penny, falando de Sheldon, não tem como não falar sobre... Soft, kitty, warm, kitty, little boy. Tá bom, sem cantar, por favor. Essa musiquinha, cara, é muito famosa, cara, é muito boa. É, quando o Sheldon tá triste, a Penny canta essa música pra ele, né? Que ele quer dormir, né? E é engraçado que a Penny, ela acaba sendo, em alguns pontos, a que mais se preocupa com ele. Porque os outros três, apesar de serem muito amigos, eles meio que já cansaram do Sheldon, assim, eles já não aguentam mais as esquisitices. E ela, às vezes, ela se preocupa, ela tenta ajudar, entendeu? Da forma dela, mesmo não dando certo, né? Lógico, nunca vai dar certo. Mas ela faz meio esse papel de mãe, às vezes, dele, assim, em algumas situações. Can you sing Soft Kitty? What? My mom used to sing it to me when I was sick. Sorry, honey, I don't know it. I'll teach you. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr. Now you. Little ball of fur. Keep rubbing. Little ball of fur. É, e o legal é que, tipo, ela mesmo tentando ajudar, ele força a amizade. O Simancol dele, sabe? Ele força a amizade. Ele força a amizade. Ela tá cantando lá Soft Kill, aí, tipo, ela para porque ele reclamou alguma coisa da canção, aí ele fala, não, não. Desde o início. Tem um que é engraçado também, que ela dá um presente pra ele, aí ele fala assim, mas por que você tá me dando um presente dele? Porque você sabe que o presente não é um presente, ele é uma obrigação. Porque agora você me obriga a comprar um presente pra você também depois e te entregar. Você nem me perguntou se eu queria esse compromisso. O maior presente que ela deu pra ele é um pedaço do guardanapo usado por Leonardo Nimoy. O Spock lá do Jornal das Estrelas. Oh, meu Deus, um pedaço, uma amostra de DNA do Leonardo Nimoy. Oh, meu Deus do céu. O seu Spock. Exato. Como o presente tem um valor infinito, né? Ele começa... Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer pra dar um presente de valor igual pra ela, né? Ele não tem como. Aí ele faz a única coisa que, tipo, a gente nunca imaginaria que... O Sheldon faria, cara. Ele abraça a Penny, velho. Não sabe o que fazer, não sabe como retribuir. E essa cena é engraçada, que ela é muito forte. Do ponto de vista, você fala que é absurdo. É uma coisa que é muito fora da realidade do Sheldon, né? É uma coisa que ele nunca faria. Dá até a Penny até sente que aquilo realmente, tipo... Tocou o coração dele, né? Eu vi um vídeo de um evento de comics, sabe? Que tinha o Sheldon, né? O Jim Parsons. E um fã perguntou... Ah, senhor Jim Parsons, eu quero uma amostra do seu DNA, por favor. E dei um pedacinho de guardanapo pra ele. Caraca. Nossa. O povo lá, o público ficou dando risada. Ah, meu Deus. Esses dois personagens, como a gente falou, assim, eu acho que é o que sustenta a série. São... Os dois se completam ali, né? Só os quatro não seria tão engraçado e só a Penny não seria tão engraçado. Inicialmente, são esses cinco personagens que estão do início até o final do decorrer da série. Entretanto, tem outros dois personagens que entram na história pra colocar mais um affair pros participantes. Porque até então só tem a Penny, né, do sexo feminino ali. E os outros personagens precisam ter um affair também com alguém, né? É que assim, ambas as personagens, elas no começo você fica meio assim, estão colocando personagens só porque a série tá fazendo sucesso. Será que vai dar certo? Será que esse personagem não vai ser só mais um personagem, né? Mas na minha opinião, as duas personagens dão extremamente certo, sabe? Se encaixam muito bem com a história. Não, mas você pode ver que a série, ela tenta introduzir várias vezes outras personagens. E que não funcionam. Tem a irmã do Raj, que não deu muito certo, tanto que fizeram ela voltar. A outra, como que é aquela outra cientista que sempre bate... A Leslie Winkle, por exemplo, ela ficou 3 temporadas, mas os produtores não conseguiam gerar piadas pra ela. Exato. E aí eles estão tentando encaixar as personagens femininas, e essas ficaram. O que a gente vai citar agora são as que ficaram e realmente são muito boas. A gente vai citar agora a Bernadette e a Amy. A Bernadette, que ela é uma microbiologista e colega de... trabalho da Penny. Ela trabalha na Cheesecake Factory como garçonete. Exatamente. Pra poder pagar o curso do doutorado dela, né? Ela também tem problema com os pais, né? Mas agora, uma coisa muito legal é que falar que, tipo, ela namora com o Howard. E até ela tem um PhD agora. É. E o Howard nada. Inveja dele. Pô. Não, mas o legal da Bernadette é que, assim, no começo ela chega só sendo uma menininha, tal. É, a Penny apresenta ela pro Howard, né? Teu contrato lá, teu... É, eles fazem um contrato, né? De amigo tem que apresentar uma mulher pra outro amigo. É, se você namora tanto tempo uma menina gostosa, ela tem que ser obrigada a fazer essa amiga apresentar outra menina pro amigo. A gente pensa que não vai dar certo, né? Mas dá certo. E a Bernadette, ela começa bem tímida, né? Ela tem poucas falas no começo. Ela fala baixinho. Mas depois ela começa a se soltar. Isso que é legal. E ela tem uma... Pra mim, ela é uma das personagens muito fortes da série. Porque quando ela fica brava... Que ela, assim, ela é... É muito engraçado. Ela é toda baixinha. Ela é toda baixinha, fala baixo, tem a vozinha fininha. Mas quando ela fica brava, é muito engraçado que ela começa a falar mais forte que todos ali. Ela, Howard! Ela lembra, como o Mugi falou, ela lembra um pouco a mãe do Howard falando, né? We're very different people, Howard, so communication's a little tricky. Does he like the pancakes? He didn't try them yet! Eu lembro um pouco, ela vira a mãe do Howard, cara. E eu tô falando, quando aparecer a mãe do Howard, vai ser a Bernadette, só que, tipo, com os efeitos especiais ali, deixando ela mais velha, cara. Uma coisa da Bernadette é que ela tem um pequeno complexo, porque ela é baixinha. Então ela fala dos complexos de baixinha. Ah, eu não conseguia andar numa montanha-russa, pô. Pô, mãe, belo pré-natal, viu? Que coisa. Ela briga com a mãe, é muito engraçado. Ah, obrigado, mãe, por ter feito direito os exames. Ela. É, né? Fora Bernadette, a gente também tem a Amy. A Amy, o nome dela é muito legal de falar, que é Amy Farrah Fowler. E quem faz ela é a... Maim Bialik. Que é a Blossom. É Blossom, velho! Sabe uma coisa curiosa, cara? Porque eu já sabia que ela, a Blossom, tinha um PhD, cara, em neurociência. Aí ela foi e falou, meu Deus, ela vai estar em Big Bang Theory. Ah, meu Deus do céu. Que foda. A Blossom, ela tem um PhD mesmo em neurobiologia, cara. Porra, quem imaginaria isso? Então, a Amy, ela entra na história pra ser uma espécie de namorada do Sheldon. Não que eles cheguem a namorar, né? Porque isso... Não, eles chegam a namorar. Agora eles estão namorando. Eles chegam a namorar... O namorado deles é um contrato... Eles acabam oficializando um namoro, do jeito deles. Eles são muito... Os dois são muito metódicos e ela é muito parecida com ele no sentido de não ter sentimento, sabe? Apesar que ela é um pouquinho menos que ele, porque ela chega a fazer muita amizade com a Penny, com a Bernadette e tal. Isso que eu ia falar, na verdade vira um trio, né, também. A Penny, Bernadette e Amy viram O trio de mulheres, né, o trio de mulheres. É como elas falam, besties. Oi, best. Best, é. Ela chama a Penny de my best, né, my best. My best. E assim, no começo, a Amy, ela é muito próxima do jeito do Sheldon. E depois eles acabam meio que humanizando ela, né. É o Sheldon vestindo saias. É, e depois ela acaba ficando mais humana e tal. É até engraçado quando eles se conhecem, que é, eles se conhecem por um site de relacionamento, né, na internet, que o Howard e o Raj fazem o cadastro do Sheldon. E daí eles se conhecem, vem que as ideias batem, o Sheldon, eu vou ter um bebê. Aí todo mundo tipo, toma um susto, todo mundo, como assim? Aí ele, mas você vai ter que fazer sexo? Ele, quem disse de sexo? Nós dois vamos doar nossos gametas e fazer o primeiro de uma legião. Aí a Penny fala, se você fizer isso, eu vou ligar pra sua mãe. Aí ele... Oh! Não, o que é legal, o que é divertido é que a Amy, ela só fez o cadastro naquele site porque a mãe dela obrigou ela, porque ela não tinha amigos. É, um contrato que ela é obrigada a fazer, sabe? Um encontro por ano com alguém. É, a mãe dela obrigou ela. Uma vez por ano, né? E aí ela vai e conhece o Sheldon. Acaba fazendo vários amigos, né? Mas é engraçado. A Amy usa as roupas da avó dela falecida. É verdade. É. Tenso. Ela tem uma harpa também, isso é legal. É, e ela tem um macaco bêbado. Ela tem uma harpa e ela tem um macaco fumante. Fumante, ele bebe também, não bebe? Pô, ela já tocou Garota de Ipanema com aquela harpa. É verdade. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes... Amy. Detalhe, ela tocou de verdade, garota de Ipanema. É verdade. Eu acho que a atriz realmente toca harpa, viu? Bem, fora isso, a gente pode colocar aqui, ao longo de toda a série, tem várias referências à parte tanto nerd, à parte física, à parte de comics que a gente tanto gosta, à parte de games que a gente tanto gosta. Até a parte de games não é tão forte durante a série quanto as outras. É, não é tão forte, mas tem muitos episódios que eles estão jogando Halo. Halo 3, eles, que é Halo Night, né? Um episódio pra mim hilário é o episódio que eles ensinam a Penny a jogar um jogo de RPG. MMO, perfeito! É a melhor referência de games ever, cara. Nossa! E a Penny fica extremamente viciada, que ela não vai trabalhar pra jogar e ela fica mais forte que ele. Ela começa a ligar pro Sheldon. Detalhe que no RPG o personagem do Raj é uma mulher, né? É? Eu não lembro. Não sei se é nesse, mas tem um episódio que ele faz um personagem que é mulher. Ah, não, acho que não é esse, não. Esse ele tá jogando com um cara. Não é esse, não, mas tem um episódio que ele faz uma mulher. E tem outra referência forte de games que eu ri muito, quando eles estão jogando Rock Band, que é muito engraçado. Nossa, tem alguns episódios que são muito bons, cara. Sim, cara, nossa, todo mundo jogando Rock Band. E também um que eles conseguem um Nintendo 64, eles vão jogar Super Mario 64, que também é hilário. E o que eles são roubados, que o Sheldon fala todos os videogames. Não, ele começa Xbox, Xbox 360, PS1, PS2, PS3, ou Nintendo, quase Nintendo 64, Nintendo Wii. Aí ele começa a falar os jogos, Halo 1, 2, 3. Call of Duty, Call of Duty, ele fala Final Fantasy 1 to 9, aí o Super Mario. Também mostra ele jogando Wii, mostra ele jogando Wii Sport, é muito engraçado isso. É, ele tem muita referência, acho que nessa área. Mas não tem muito, tanta piada com. Não tem piada com o jogo, isso é pouco, mas referência dele jogando tem bastante. Só tem a noite do Halo, né? Toda quarta-feira. Mas de games eu lembro uma, quando eles estavam jogando World of Warcraft, os quatro na sala e o Sheldon. I have the goddess World of Azeroth. Jogando. Aí o Leonardo diz: esqueça a espada, Sheldon, ajude o Raj. Aí ela: não, ele. Não, eu. I'm the Sword Master, né? Aí você, não, ele se teleportou! Maldito! Desgraçado! Oh não, ele está vendendo a espada de Azeroth no eBay! Você, você não trai por dinheiro? Como assim? Aí o Howard, I'm the Sword Master! Ele comprou no eBay, cara, a espada do Howard, do Sheldon. I am the Sword Master! Sheldon! I've got the Sword of Azeroth! Get the sword, Sheldon, help Raj! There is no more Sheldon! I am the Sword Master! Leonard, look out! Damn it, no, we're dying here! Goodbye, peasants! Master teleported. He's selling the Sword of Azeroth on eBay. You betrayed us for money? Who are you? I'm a rogue night elf. Don't you people read character descriptions? Wait. Somebody just click buy it now. I am the Sword Master! Aliás, tem um outro episódio foda também, que o Leonard leva a Amy na festa e eles começam a dançar a música do passarinho quer dançar. Que é esse que ela acha que ele se apaixonou por ela. É verdade. É muito engraçado. Que a Amy tá pensando que o Leonard gosta dela. E ela fica toda feliz, né? Toda se achando. Aí eles vão dançar. É muito comédia. É, daí ela fala que ela tá com roupa de prostituta, né? Porque é a roupa que a Penny escolheu pra ela. Legal que eles fazem muitas referências a comics também, toda hora, né, nas piadas, né? Bom, as referências de comics é muito forte, né, porque eles usam camisetas de muitos comics, Lanterna Verde, Flash... O Sheldon, ele tem o dia, é. Teve uma vez que eles tiveram que levantar... Tinha uma caixa pesada lá no térreo, lá do apartamento, o prédio que eles vivem, e eles tinham que levar pra escada, mas o elevador tá quebrado. Aí eles falam, alguma ideia de como a gente vai levantar o Sheldon... Ah, eu tenho todas, mas envolve uma lanterna verde e um anel de força, cara. E agora? Com certeza. Cara, as piadas de comics são muito boas. Agora, a melhor cena, eu acho que pra mim, ever, é o episódio da festa fantasia. Ah, é. Se veste de Flash. Onde todos, obviamente, querem ser o Flash, porque o Flash é o cara mais foda do universo. Não, mas o melhor ainda é a fantasia do Aquaman. Do Aquaman? Todo mundo... O cavalinho... Aquaman sucks. Cara, mas na boa. Realmente, Aquaman sucks, velho. Tem um episódio também que o... Esse que o Leonard se fantasia de Hobbit. Que aí ele vai na festa e o cara... E aí, seu gnomo? Ele... Ah, eu não sou um gnomo, eu sou um Hobbit. É muito comédia. Não, o legal é depois o Sheldon, assim... Olha o Sheldon ali com essa fantasia dele. Aí ele tá falando pras pessoas... Adivinha qual é a minha fantasia? Não sei. Um monte de listras verticais. Aí ele... Vou dar uma dica... Não sei o que é isso. É retardado, né? Pô, efeito Doppler, mano. Como assim? Efeito Doppler. Eu dou risada com essa piada, cara. É muito boa. Me? I'll give you a hint. I still don't get it. I'm the Doppler effect. Okay, if that is some sort of learning disability, I think it's very insensitive. Né, tem o que ele fala, não, porque eu poderia ser o Batman dele. Lógico que não, Sheldon, você não poderia ser o Batman dele. Lógico que eu posso, quer ver dele? I'm Batman. Sim? Ele tá vendo? Não, é uma piada clara, né, o filme do Batman. Eles vão descaradamente. Né, essa a voz do Batman é um meme geral hoje, né? Hoje, se você procurar, você acha que essa... Eu tô pra te falar que vai aparecer em algum episódio de The Big Bang Theory, se já não apareceu até o lançamento desse cast... Uma fala sobre o Bane também, cara. Nossa. Não, um que eu acho sensacional, cara, é o do Stan Lee. Que o Stan Lee vai na loja de quadrinhos, ele vai autografar os quadrinhos. Tem duas cenas ali que pra mim são épicas. Primeiro é o Raj falando todos os personagens que o nome tem a literação do Stan Lee. Que ele tem, ele fala Peter Parker, Reed Richards, Susan Storm, Matt Murdock, Scott Summers, Bruce Banner, Stephen Strange, Aí o editor que ele sempre termina assim, e o pior de todos, J. Jonah Jameson Jr. Come on, why would you do that? Bruce Banner, Reed Richards, Sue Storm, Stephen Strange, Otto Octavius, Silver Surfer, Peter Parker, oh, and worst of all, J. Jonah Jameson Jr. Uma coisa que eu gosto das participações especiais é que os personagens, as pessoas que fazem as participações, elas não ligam às vezes de ser retratadas na série como, entre aspas, vilões, né? O Will Wheaton, o próprio Stan Lee, ele é meio chato quando o Sheldon vai na casa dele e fala, pô, vocês fãs são malucos? Vocês acham que vocês podem chegar aqui na minha casa, entrar e eu vou deixar dele? Ah, obrigado, ele entra na casa do Stan Lee, quer dizer. O próprio Charlie Sheen também, que tem uma participação especial, parece um bêbado. Não, o do Charlie Sheen foi legal, né? Porque o Raj falou, eu vou aparecer na People. Aí é para o Charlie Sheen, me diga quando aparecer na capa. É, depois o Raj não consegue, né? Porque ele faz umas cagadas aí. Não, ele até que ele fala, é os 30... com idade de 30 pra, né, com 30 sobre 30, deu o Sheldon, os 30 o quê? Sobre o quê? Da onde o quê? Aí ele fala, não, são os 30 jovens de 30 anos com as 30 melhores ideias dele. Nenhum milhão de tentativas eu ia acertar. Não, mas é muito comédia, porque o Sheldon, ninguém é tão bom quanto ele, né? Não, nunca, tudo que os outros fazem tá abaixo, até os trabalhos, tantas áreas de pesquisa, quanto os trabalhos científicos. Todo mundo tá abaixo dele. É legal quando ele vai atrás, esse do trem que o Mugo contou, que ele vai atrás do cara pra querer quebrar a teoria do cara, não é? Aí ele fala, eu tá aqui a minha... Eu contribuo, você pode colocar meu nome no projeto também, não sei o que. Ele sempre tá tentando alguma coisa. É, ele sempre se acha superior, né? E ele... E uma coisa legal do Sheldon é, eu acho que a gente pode citar aí que ele jamais irá dividir os créditos com uma outra. Realmente, ele tem essa coisa de tudo é dele, né? Não, é engraçado. Esse episódio é quando a menina, né? A menina ajuda ele. Ele fala assim: nossa, obrigado. O que você quer que eu faça dela? Não, eu quero dividir crédito dele. Crédito do quê? Dela. Do trabalho dele. Get out of here now! Um episódio clássico também que a gente não falou é aquele que ele fica louco da piscina de bolinha, do Bazinga. Ah, é o que ele mais fala Bazinga, né, na série inteira. Ele, que ele fica louco, que ele não consegue, tipo, ele tá tentando desenvolver uma forma, uma teoria e falta alguma coisa. Aí ele sai no meio da noite e vai dentro de um negócio de festa de criança, chega dentro da piscina e começa a pegar. Essa bola amarela é uma molécula de não sei o quê. Essa bola e começa a ficar maluco. O Leonard começa a correr atrás dele que nem um louco na piscina de bolinha. Aí ele começa a nadar e sai do outro lado. Bazinga. Bazinga. Aí é legal quando ele tira o Sheldon da piscina, o policial fala pra ele, não, eu entendo, eu tenho uma pessoa especial na família também. Como se ele fosse, se tivesse problema. You can try, but you'll never catch me. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Não, uma que eu dou muita risada, assim, que duas cenas, na verdade. Uma que que quando a cena, voltando ao episódio que o Stan Lee vai autografar o quadrinho, tá todo mundo decidindo qual quadrinho que eles vão levar pro Stan Lee assinar, né? Aí ele, vou levar meu, sei lá, meu X-Men número tanto, meu Homem-Aranha. Daí o Sheldon pega assim, eu vou pedir pra ele assinar o meu Batman desse mês. Aí todo mundo, mas como assim, Sheldon? O Batman tá descendo ele? Então, aí o que eu vou fazer? Criar um paradoxo onde a minha vai ser a única revistinha existente no mundo onde Stan Lee assinou o Batman. Aí o Raj vira, eu também vou fazer dele. Você entende o que quer dizer uma no mundo? E outra cena que eu acho assim, que na verdade, eu acho que foi coincidência, eu não sei exatamente quando passou, é um episódio que como que é o nome da loja de quadrinho? O Stuart. Stuart. Que ele chega, o Sheldon começa a discutir com o Stuart sobre, na época, quem que ia suceder o Batman, quando o Batman morreu nos quadrinhos. Aí ele fala assim, o Sheldon fala, eu tava discutindo na internet, é lógico que vai ser o Dick Grayson, né? Daí o Stuart, nossa, Sheldon, você não podia estar mais errado dele. Eu errado. Você sabe qual é a probabilidade disso acontecer? E no final... Não, e no final, no quadrinho, quem substituiu foi o Dick Grayson. Ele acertou. Mesmo chutando antes, sabe? Eu acho muito engraçado isso. Ele ligou na DC. Preciso fazer uma piada. Não, eu acho que até depois tem um episódio, eu não vou lembrar qual episódio, que alguém fala: nossa, Sheldon, você tá errado de novo dele. De novo? Então você tá presumindo que eu já estive errado alguma vez na minha vida? Não, e aquele, um jogo que eu acho muito engraçado, eles têm vários jogos, né? Um que eu acho muito engraçado é aquele do Klingon, que eles jogam a palavra e tentam formar dele. Kark, Nir, eles começam... É muito engraçado, eu achei Kark, ele, Jirk não pode, porque nome é próprio. Teve uma sacada que eu gostei uma vez que eu vi, que a Penny perguntou pro Sheldon: então, Sheldon, quer dizer que nós somos os seus X-Men, né? Ah, o Sheldon: não, os X-Men têm esse nome por causa do X do Charles Xavier. O meu é o C, né? Sheldon Cooper. Então vocês serão meus C-Men. É o que a gente falou aqui. É uma série que possui vários fãs que gostam demais da série. Existem alguns haters. Mas whatever esses haters, quem for hater daqui, mande e-mail pra atlas@projetoxpodcast. Não, eu acho que o grande problema da maioria dos fãs ou das pessoas que se declaravam nerds antes e não gostam é porque é o seguinte: muita gente, eu já ouvi isso, depois fala assim: ah, eu sou nerd porque eu assisto Big Bang Theory, sabe? Não, isso também não existe, não é possível. Uma pessoa, eu acho que o nerd já nasce, a pessoa já nasce nerd, sabe? Não é um negócio que ela adquire. É negócio que, tipo, de nascença, né? É uma coisa relacionada é gosto pessoal, né? A própria definição do nerd, ou o que ele aborda, o que ele conhece, né? Vem com selo, aprovado, nasceu nerd. É gosto, cara, não adianta. Tem gente que simplesmente não vai conseguir pegar um quadrinho do Batman e gostar de ler, vai achar um saco. Não, eu acho que a pessoa, pra ser nerd, ela tem que nascer com um selo Sheldon de qualidade. Cromossomo Sheldon. Sabe? É, tipo, não adianta você assistir um negócio e falar que, tipo, é nerd porque tá assistindo. Não é um negócio, tipo, você vai assistir o Batman com uma camisa do Hulk, tá ligado? Isso não existe, tá ligado? Olha quem fala. Meu Deus, o cara que vai no filme do Batman com a camisa, né? Keep calm and have a hook, né? É. O cara usou o próprio exemplo pra falar: galera, não sou nerd, viu? Mas a questão de nerd, eu acho que tem muito nerd hardcore, muito nerd orgulhoso até demais, né? Então quando vê o Big Bang Theory e vê o rastro que essa série fez, né? Gerando um monte de gente se autodeclarando nerd, ela fica muito brava também, né? Porque o nerd acaba sendo uma espécie de conquista também. Porque no passado eles sofreram muito, né? Pra se manter como nerd. Então agora vem um presente. Ah, eu sou nerd porque parece legal. Então eles ficam muito rancorosos com essas coisas. Hoje em dia criou-se o nerd style, né? É estiloso ser nerd. É até assim, eu posso dizer até, talvez não na nossa época, mas acredito que talvez até na época ser nerd não era fácil. Nunca foi, pra mim na época de escola também nunca foi. Hoje em dia é totalmente diferente, hoje em dia eu me sinto bem sendo nerd, então é diferente. E eu acho que o The Big Bang Theory foi um dos agravantes pra isso, sabe? Querendo ou não foi, porque ajudou a transformar em popular algo que antes era visto como... a escória da sociedade, sabe? Acredito que há uns anos atrás, por exemplo, por exemplo, não cogitaria levar um quadrinho pra faculdade, cara. Eu não teria coragem. É, eu também. Eu levaria porque o Whatever the Mundo, eu quero ler a porra do quadrinho. Ah, cara, não, você sabe que às vezes é uma pressão muito forte, às vezes não vale a pena você arrumar confusão, cara. Às vezes você arruma confusão por causa disso. Isso aconteceu com... Ah, pô, quem que nunca sofreu, entre aspas, bullying aqui no ginásio? Por causa de gosto, cara. Eu sofri. Depende da área que você tá, né? A faculdade, o curso. Às vezes você tem que vestir uma máscara, sabe? Vestir uma carapuça, sei lá, uma capa. Que é meio complicado, né? É, agora, meu, vai andar na rua hoje em dia. Vai andar na rua hoje em dia. O que você vê de gente usando camiseta de super-herói não é brincadeira. É muito comum. É extremamente comum. Eu vejo gente todos os dias, sem brincadeira. E eu acho que o The Big Bang Theory é uma série que fez isso virar popular, sabe? Assim, é bom pelo lado de mercado, porque facilita pra gente que gosta desse mercado, incentiva o mercado. As coisas vão vir com mais força pra gente. Agora, como a gente falou, pro outro lado é ruim porque, entre aspas, banaliza. Mas é isso, eu acho que nerds têm direito de estar na sociedade e o The Big Bang Theory ajudou. As pessoas que são nerds podem não gostar disso por tornar a cultura nerd popular, mas eu acho que isso é uma coisa boa. Faz até o estilo nerd ser mais reconhecido na sociedade. Eu acho que é muito bom até. Bem, então eu creio que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então fica aí a nossa recomendação. é uma ótima série, então mesmo que... A gente não quer... Não estamos falando que é pra virar modinha e ser o Bobo. Mas é uma série pra ser assistida, entendeu? É uma série pra ser gostada. Pode agradar a qualquer tipo de público, entendeu? Então, você vai dar risada. Então é isso, fica a recomendação. Assista The Big Bang Theory. E porque você vai gostar, entendeu? Se você não gostar, é porque realmente não é pra você. Mas é uma série legal, é uma série com muito humor. E não é à toa que ela tá aí com vários prêmios e tá sendo uma das melhores séries que eu já assisti. É, hoje nos Estados Unidos ela é a que mais dá lucro. Hoje ela acabou tomando o lugar do Two and a Half Men. E eu acredito que ela vá tomar... pra mim ela é a segunda melhor série de comédia. Depois de Friends, pra mim é a melhor série de comédia que eu já assisti. Eu sou meio suspeito pra falar porque pra mim The Big Bang Theory é a primeira. E até o momento não tem outra que melhor que ela. Pra mim. Pra fechar, eu só preciso dizer uma coisa. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Então é isso aí. Bazinga, pessoal. Bazinga, bazinga. Falou, pessoal. Falou, galera. Aê, caixa de entrada. Começando mais um Caixa de Entrada, pessoal! Eu sou o Mug por aqui, do meu lado está o Cabeça de novo. E de novo. Primeiramente, vamos falar dos nossos parceiros. Então, o Dollars Cast. A N-Party. O Taco Company. Leg Cash. Ota Crazy Go Go. Mini Clouds. E Level 1 Podcast. Isso aí. Dos nossos parceiros temos o quê? O Level 1 Podcast está com layout novo, já comentamos, e cast novo, cast exatamente. 13 deles, cast de lançamentos até o fim do ano, vamos tentar passar eles o mais rápido possível, porque esse é nosso 11. E também Dollars Cast está com aí o último podcast que eles fizeram, foi sobre Ringo, ou melhor, o chamado Dollars Cast 33. Do demo. Do capeta. Do capiroto. Okay. Falando do capiroto, também tem tipo uma postagem lá que achei bem legal sobre Beelzebub. É Beelzebub, eu sempre acho legal, tem uma boa análise lá do Dollars Cast. Catei um capeta aqui no Brasil, eu gostei. Essa semana nós vamos falar das colunas que saíram no nosso site, começando pela coluna do Sage, Walking on Berlin, ou Andando em Berlim em português. Pra quem não sabe, o Sage está na Alemanha, né, Mubi? Isso, o Sage está pela Alemanha, ele é nosso correspondente internacional até ele voltar ao Brasil. Porque ele não tem mais nada pra fazer da vida do que viajar pra gente. Exato, a gente pagou pra ele poder ir pra lá e tirar as fotos de coisas extremamente legais. Pra começar, ele começou com uma foto incrível, velho. A Legoland Discovery Center. Mas aí eu fiquei bravo, porque eu abri a postagem achando que ele ia falar da Legoland. E ele só põe a foto pra chamar a gente. Filha da mãe. Eu também. Filha da mãe, não tem Legoland na postagem, tá? Só de você ver a foto, você já vê assim, oh meu Deus do céu, nossa, que coisa mais incrível, eu preciso estar naquele lugar. E aí ele faz uma postagem por várias, a postagem dele ele vai fazer um resumo de vários lugares que ele passou pela Alemanha. Você tem aí o portão de Brandemburgo, você tem... Não, mas o melhor de todos, olha, vai no memorial do Holocausto, que é muito legal e te dá um ar Minecraft também. É da hora. Dá uma passada por lá. Isso, você que tá na Alemanha e tá ouvindo a gente, dá uma passada por lá e não foi ainda. Vai ter a parte 2 da coluna dele. Dicas de viagem com o projeto Zombie Walker. Isso aí. Zombie Walker. Pra quem não sabe, na semana passada, no fim de semana passado, teve aqui em São Paulo e em alguns outros estados a Zombie Walk, que nada mais é do que pessoas vestidas de zumbis andando por aí sujando as coisas. Sujando mochilas no mundo. Enfim. Maldito dia! Estiveram lá, alguns eu não estava, mas alguns de nós estiveram lá. E o Kiba vai fazer a cobertura numa postagem. Mug estava lá. De zumbi? Eu estava lá de zumbemo. Zumbemo? Zumbiemo. Zumbemo, zumbiemo. Boa, boa. ao menos pra mim, que nunca tinha ido na Zombie Walk antes. Você que nunca foi um zumbi antes, né? É, eu que nunca fui um zumbi antes. Putz, achei show de bola. Bacana. Realmente, isso aí. Sejam zumbis. Além disso, a gente tem aí uma coisa que eu acho que é bastante legal pra quem tem interesse pra quem acompanha blog, pra quem tem o seu blog, pro mundo de anime, que é o Clamp Day Version 2.0. Season 2. Clamp Day Season 2. Pra quem não sabe, o Clamp Day é um dia em que os blogs otakus de cultura oriental em geral, eles vão reservar agora esse fim de semana, dia 10 e dia 11, pra fazer postagem sobre a Clamp. Ou seja, ou são reviews, ou são matérias falando sobre a Clamp, sobre personagens, sobre a trajetória. E essa é a versão 2.0, como a gente falou, Season 2 desse ano, que já teve a primeira, tá tendo agora. Tá sendo agora em novembro pra comemorar o lançamento de... Foi 93 de Guerreiras Mágicas de Heart. Foi em novembro de 93. Yes. Quem tiver interessado vai ter o link aí na postagem, vai ter o link do Facebook deles. O Sage vai participar pelo Projeto X, vai escrever a matéria. Fiquem ligados e acompanhem o Clamp Day. Season 2. Vamos agora a um dos principais memoráveis quadros do caixa de entrada, que é ler e-mails. Sempre lendo os e-mails é talvez uma das fontes mais legais que a gente tem de feedback. Isso, é o que dá energia pra gente conseguir fazer as nossas coisas. É o Nescau, energia que dá gosto. Primeiro e-mail aqui que a gente vai citar é do Andy. Não é o Andy da Kazu Kuriba, nossa amiga, não, mas é o Andy. Também é Andy, mas não é o Andy do Toy Story, não foi ele que mandou também. Não é o Andy. É Andy com I, não com Y. Ah, sim, tá certo, verdade. Não pode ter o Toy Story. E ele escreve aqui, eu vou ler o e-mail dele. Ele começa com... Oi, escutei o episódio 010 de Shihaya, mas não vi o anime. Achei interessante. Mas ele não parece ser um anime tipo de lutas, essas coisas. Que é mais meu tipo. Caralho, velho, um e-mail com vírgula é tão melhor de ler. É, né? Então, realmente, tá vendo como faz falta a vírgula? Aprenda a usar, faz falta. Tipo, puta, desculpa. Valeu, tá. Andy. Valeu, Andy. A vírgula, ela é importante, tá? E bem colocada, não colocada aleatoriamente também, é interessante. Ele continua aqui, né, escrevendo depois da minha inspiração, falando que vírgula são importantes. Ele continua escrevendo aqui. E é um anime meio recente, pelo que falaram. Eu tô meio desatualizado com animes desses anos... O último que assisti foi Madoka, que vocês, inclusive, fizeram também um episódio. Sim, foi o episódio 07. Agora, ficou legal o podcast, deu pra perceber que vocês falam mais tranquilamente e sai um debate melhor do tema anime do que dos outros temas. Pelo que eu sei, o Mugi é viciado em One Piece. Não. Imagina. Fale um pouco dele. Peraí, dele do Mugi ou dele do One Piece? Exato. Por favor, que seja One Piece, por favor. Mug não. Eu também acho que deve ter que ser isso, né? É. Aí ele coloca entre parênteses, embora eu esteja bem atrasado. Então é One Piece. É de One Piece, ainda bem. Ou de um anime mais popular, como Death Note ou Full Metal. Full Metal já foi pedido, já é a segunda vez. Já foi o pessoal pedido, tá pedindo. Realmente a gente tem planos. Temos planos para Full Metal, mas é um anime que, pra quem sabe, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Não é uma obra que dá, exato, pra fazer só fazendo. Ambas as obras são obras assim que são canônicas no mundo dos animes e a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então a gente vai tentar preparar alguma coisa diferente, especial, bem feitinha pra isso. Mas pode esperar, esperem. E ele termina com, bem, fica a dica, tá ficando show os episódios. Muito obrigado. Aí ele colocou também um PS, ele falou, uma coisa que eu achei bem legal foi que eu percebi que vocês lançaram podcast todas as semanas até agora. Parabéns. É isso aí. Realmente, é uma das nossas propostas tentar não faltar podcast semanalmente. Tentar sempre, isso, toda sexta-feira, estar o podcast no ar. Pode ser que não saia meia-noite, como nós estamos sempre tentando fazer. Né? Esse último de Shihaya não saiu meia-noite, mas saiu na sexta. Depois do almoço. Andy, muito obrigado pelo seu comentário, cara. Obrigadão mesmo. A gente vai tentar trabalhar os temas que você falou. Agora, fora isso, temos mais um e-mail. Um e-mail já de uma pessoa mais conhecida. Um amigo nosso, que é o Hatake Diogo, né? Fala aí um pouco do e-mail que ele mandou, cabeça. Pra começar, eu acho que o mais importante de tudo desse e-mail, que dá pra resumir, é que o avatar dele é do Lanterna Verde, então ele ganhou muitos pontos comigo. Cara, parabéns. Lanterna Verde tá bunda, cara. Sério. É o melhor de tudo. Aí ele... Vamos ao e-mail, que não é tão importante quanto o avatar, mas tudo bem. Falem aí, pessoal. Tranquilos? Sou o Hatake Diogo, do site Otaku Company e Mundo Freak. Hoje fazendo quase 25 anos de Sampa City. Ele vai comentar os episódios 9 e 10 em dois blocos separadamente. Cast 9. Quem me conhece sabe que curto nostalgia. Lion Man, Changeman, Flashman, Massman, Jiraiya, Power Ranger, Kamen Rider Black, RX, ainda tem a K7, CDZ, CD, Guerreiros Mágicos de Heart, além dos LPs do Tokusatsu, Paris, CDZ, Jetson, Sofia, Lloyd, Mandiação, que é o G.I. Joe, Centurion, Samu, Engenheiro da Verdade, Kupo, Tentado, Tetik e mais uma porrada. Nossa, realmente é muito desenho. A gente nem conseguiu comentar tudo, né? Não dá pra comentar tudo em um podcast. Não, é muita coisa. Enfim, ele coloca muito, muito, muito. Aí ele vai colocar em série, ele coloca anos incríveis, é armações ilimitadas, os normais. Vocês podiam fazer um podcast de música, não é? Falar, por exemplo, de Tenda Alegria e Balão Mágico, hã? Ah, uma de nostalgia musical. Nostalgia musical. É. Também. Ah, porra, pensei que podia fazer um cast de música também, mesmo. Também, a gente... Pagode, não, paz. Pagode nunca, Mugi. Não. A gente tem planos realmente de fazer podcasts relacionados com o tema música. Tem, tá nos nossos planos futuros. Não, pagode. Não. Não. Pera, temos projeto. E ele manda aí a continuação do bloco, agora falando sobre o cast 10. Tô no começo de Shihaya, mas anime de esporte pra mim é Shield 21 e Hikaru no Go. Tô gostando, mas não me empolgou como os anteriores. Sim, prefiro os típicos shonen. É, Shihaya não é um shonen, não, né? Não. É um josei. Então ele foge bem do estereótipo de Shield 21 e Hikaru no Go. Sim. Aí ele termina, né? Por hora é só e abraço. E ele manda um PS também, Bu. Todo mundo tá mandando PS hoje. Sim, todo mundo tá mandando PS. Tô gostando de, tipo, escrever e depois PS. Falando sobre uma parte de edição aqui. Mas essa parte de edição, Hataki, a gente já arrumou. Na verdade, tava com uma irregularidade, assim, que na verdade foi culpa minha, que quando passei uma coisa pro pessoal fazer, na verdade eu passei com um nível meio brutal de separação dos áudios da direita e esquerda, e espero que tenha arrumado, na verdade, nesse cast de Big Bang Theory, a gente já alterou, então ele deve estar bem mais audível aí. Nos dois espero fones, que... com um fone só. É. E agora, há um dos quadros também muito bons aqui pelo cast de entrada, comentando os comentários. Comment the comment. Começando pelos comentários da coluna do Sage, andando por Berlim, parte 1. Então vamos começar pelo comentário do Dex. E ele coloca assim, ele coloca, escreve bastante, ele fica realmente naquele conflito de amor e ódio nessa postagem, justamente por causa da Legoland que a gente colocou, que a gente citou aqui, né? Ele também fica naquela que, tipo, nunca achou país, Alemanha, né, como um país atraente ao interesse dele, como comparado a outros, como Japão, Egito, Itália, Grécia. Esse Itália, Grécia, Egito, na verdade, eu sei até porque ele tem essa atração, porque ele é arqueólogo. Isso, ele procura dinossauro. Então aí... não. Dinossauro, tipo Ross do Friends. Ou então ele procura poneglyphs, né? Mas enfim. Não, não. Ele vai atrás da história do século perdido. Ele também deixa bastante PS dessa... Dois comentário. PS, tá dois PS, né? Tá realmente o pessoal inspirado com PS. Ele coloca, não ouse ir a Legoland e postar sua visita. Isso causará um extremo sentimento de inveja. PS2, pensando bem, vá pra Light de muitas, muitas, muitas fotos. Quero conhecer cada pessoa assim da Legoland. Mano, que cara mais conflito, amor e ódio é esse, cara? Isso tem um nome nos animes, Tsundere. Tsundere, nos animes, exato. Coisa como Tsundere. Mas realmente, exato, todo mundo ficou, porra, Legoland, velho, imagina. Nossa, nossa, é porque não tem, aqui não tem uma coisa assim aqui. Próximo comentário. É o dobro. Um nome grande de quatro nomes, Wagner José Antônio Pimentel. Esse Wagner José Antônio Pimentel é um bom conhecido meu, cuja alcunha é Legião. Legião. Né? Porque somos muitos. Porque somos muitos, nós somos uma legião. Ele fala que curtiu bastante o podcast. Ele fala que algumas partes ali que ele gosta de Shihaya, né? Ele fala que principalmente o Taishi, ele é um dos elementos que está faltando para que ele criasse, ó, uma fanfic dele, né? Ele está escrevendo um fanfic de cavaleiros e vai colocar o Tite no meio. Então, realmente, como a gente comentou no podcast, o Tite, ele é um excelente personagem, muito bem construído. Bem legal você colocar ele numa fanfic, vamos ver o que vai dar. Ele também escreve aí porque, antigamente, eu fazia parte de um chat de MSN há tempos atrás, e ele estava por lá. E ele fala ali para criar o chat do grupo, de um grupo no MSN, né? Do Projeto X, o X-Grumps ali. Só que, cara, eu já te desço a letra, velho. Infelizmente, o MSN vai morrer em 2013, velho. Já foi anunciado. Essa semana, isso. Notícia da semana, o MSN está na UTI. Não, já tá confirmada a morte. Eles só estão esperando o momento pra tirar os equipamentos. Crônica, velho, de uma morte anunciada. Gabriel Garcia Marques. E vai virar Skype, porque a Microsoft agora comprou o Skype há tempos já. E tudo vai ser migrado pro Skype. Outra coisa também que eu vou deixar aqui, fora o Legião, teve já algumas pessoas pra mim pelo Twitter que falaram a respeito disso. Uma delas foi o The Fênix e agora foi o Legião falando que quer um cast, necessita de um cast sobre HQs. HQs, quadrinhos. Vamos dar a dica, Mug, então? Já tá gravado. Já tá gravado. Deu problema, vocês não têm ideia de como foi difícil. Deu todos os paus possíveis na gravação. O primeiro podcast de HQs nosso já está gravado. Já tá ali no banco de horas nosso. Só esperem. Próximo comentário, que na verdade não é um comentário, são uma sequência de comentários. É do Tono Chique. Comenta também, comenta sempre. Que já encontrou a gente várias vezes. É muito brother nosso. Valeu, abraço. E vamos ao comentário dele, que eu acho que é o mais interessante, que é onde ele comenta sobre o Noitamina, que é o... Sobre o Noitamina. Noitamina. É, Noitamina é porque, na verdade... É Animation ao contrário. Ishihaya é um do bloco Noitamina, né? E ele coloca que 90% de chance da qualidade é ser boa, né? Então, assim, Noitamina, sempre quando eu vejo Noitamina, eu vejo bons animes. Raramente... Já vai com uma facilidade pra assistir, né? É... Raramente eu encontrei, assim, animes que eu não gosto em Noitamina. É, por exemplo, um que eu até tentei, tem gente que gosta, o Jin adora, por exemplo, Pony Cover não é muito meu estilo. O Black Rock Shooter. E é um Joseda. Black Rock Shooter foi bem controverso. Também. Bem controverso, mas é Noitamina. Como ele falou, 90% de ser um bom anime. No Dummy Contable. Steins;Gate. Robotic Notes, que é da mesma linhagem de Steins;Gate. Ponto e vírgula. Também está no bloco Noitamina. Tá saindo agora. Também recomendo Psicopass, que tá sendo lançado agora. Mas não é do Noitamina. É. É Noitamina, Psicopass? É. Caraca, não sabia. E pra finalizar, esse caixa de entrada que vai finalizar miticamente, epicamente agora. Toquem as trombetas. Vamos inaugurar um novo quadro aqui, cara. Um Menção ao Rosa. Menção ao Rosa. Isso aí, você não entendeu errado. Esse Menção ao Rosa, ele vai, tanto vocês podem vir pelo Facebook, pelo Twitter, por e-mail, comentário. Quando for uma coisa extremamente foda, a gente vai colocar no Menção ao Rosa. Pra quem não sabe, o Menção Rosa vem do Jim, ele deu um nome a esse bloco também, Menção Rosa. Procurem nos comentários, vocês vão entender. Ele veio do Jim, mas não foi ideia dele então, que é o quadro, né? Mas procurem nos comentários anteriores, vão procurando lá atrás, vocês vão entender. Esse Menção Rosa é extremamente peculiar, porque a gente sempre vai passando dicas dos podcasts e dessa vez alguém acertou. E foi com uma dica mais, sério, foi mais uma dica bizarra muito de absurda. Todas, cara. A gente deu uma dica que a gente nunca achou que a pessoa acertar. Apesar de a gente brincar que era fácil. Nunca! Cara, foi... Não tava fácil. A dica era grande Vegeta Einstein. E o cara, né? Matou. E que o cara Cass matou. Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Ele mandou um e-mail, né? Tipo, ele... pra começar, o assunto. Será que bebi? E tô muito louco? Porra, cara. Quem foi o Costa Frag, né? Isso. E ele já comentou por aí, eu acho que no Projeto X, por aí. E ele manda: seguinte, a dica da semana foi grande Vegeta Einstein. Quando eu pesquisei isso no Google, a gente teve, também foi... A gente, né? deu a dica e o cara conseguiu cair no... Ele ainda caiu, ele quando caiu pesquisei... no Psicopédia, mas... ainda, cara, você tem uma ideia. É. Ele pesquisou isso no Google, aí o terceiro link mandou ele para Deciclopédia, Ataque Big Bang, justamente o ataque do Vegeta, velho. Sim. Aí ele mandou: seria um cast de Big Bang Theory? Porra, é! Parabéns, foi? Cara, caralho, parabéns. Que isso? Foda. Não, na boa. Quando a gente tava, tipo, a gente tava trocando e-mails e viu que chegou esse e-mail, a gente ficou assim, pasmo. Sério, a galera... Como assim? A gente não esperava, juro. Muito a única, estranho. A gente, inesperado, não esperava, inesperado. Não esperava que alguém ia acertar. E ele acertou, tipo, em cima. Ele não chegou, tipo, perto. Ah, sei lá. Ele podia ter falado assim, ah... Falar do Big Bang, ciência... Sei lá, teoria da relatividade. Não, o cara matou, velho. Teoria... The Big Bang Theory, cara. Oh, parabéns. Parabéns. Joinha, cara. Você merece estar na aqui. Menção na Menção Honrosa. Parabéns. Seu nome está gravado nos anais do projeto... Agora, pra fechar também o cast agora certinho, vamos à dica do próximo cast, né? Do cast 12. 12, exatamente, do cast 012. Vamos para a dica do cast 012, e né? Como alguém acertou a semana, a gente fez uma dica muito difícil. Sério, a gente fez uma dica... Sério. Se alguém acertar é porque tem escuta aqui dentro do projetinho, porque... É. Nossa. Não, mas olha, na boa, se você conseguir acertar, você vai entrar com certeza também no Menção Rosa, porque essa a gente fez pra caprichar, velho. A gente porque, foi pesquisar fundo, abrimos a Barça. A gente fez uma pesquisa funda nessa, velho. Então a dica do próximo podcast é o que, cabeça? A dica é a seguinte: Ciclope menos verão mais peregrinação. Brilhante, velho. Cara, se você conseguir, velho, se você conseguir acertar isso daí, manda e-mail, a gente entra em contato, você vai gravar um trechinho, tipo, comigo, com cabeça, com Kiba, sei lá, e, tipo, a gente coloca você junto aqui pra fazer a caixa de entrada do próximo podcast aí, velho. Prometendo coisa porque, do véi, nada porque, véi, na boa. É muito possível. Não tá fácil. A gente pensou em inúmeras dicas e essa é a mais difícil. Ah, a gente podia ter colocado também outras que estavam mais bizarras. É, tinha umas mais bizarras, mas essa pelo menos, essa tá assim, ela faz sentido, se você pensar, mas é difícil. Bem, então é isso aí, pessoal, até semana que vem. Comentem, mandem e-mails. Comentem. A gente tem que falar. Fiquem de olho também, eu já ia esquecendo, fiquem de olho também pelo meu vlog do Murg, é isso aí, valeu. Falou, pessoal. Falou, tchau.